Você está sintonizado na Associação Cultural para a Difusão das Tradições e Hábitos Luizense. Rádio Faraitinga, ZYU 632, canal 290, em 105,9 MHz. Transmitindo para todo o município de São Luís do Faraitinga. Faraitinga FM, Rua Doutor Luiz Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro. Telefone 3671-2611. Rádio Faraitinga FM, fazendo valer os seus direitos, dando voz à comunidade luizense e praticando a cidadania. Thank you. para a Itinga FM na madrugada, 105,9. Thank you. Paraitinga FM. E a hora certa. 12:14. Paraitinga FM 105,9. Thank you. Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. My arms, funny tears. sucesso sem parar. Todo dia. Todo dia. Todo mundo ouve. 105,9. Informação no tempo certo. Utilidade pública para Itinga FM. Atenção para o comunicado da fanfarra Monsenhor Ignácio Gioia, mais conhecida como FAMIG. Você que está interessado em participar do pavilhão, corpo coreógrafo ou da escola da fanfarra, entre em contato com a gente, com a Natália, responsável pela linha de frente ou pavilhão, ou com Odair e Ronan, responsáveis pela banda. Entre em contato durante os ensaios de segunda a sexta-feira, das 18 às 20h30, na escola Professor Valdemar Rodrigues. Idade a partir de 7 anos. Estão todos convidados. Apoio Rádio Paraitinga FM. Paraitinga FM e a hora certa. 12:36. Paraitinga FM. Momento da cidadania. Vida saudável. Alimente essa ideia. Brinque, conte histórias, monte pratos decorados, solte a imaginação. Faça do momento da refeição algo alegre, colorido, vibrante, em que a criança aprenda, crie e se alimente de forma saudável. A criança deve se alimentar junto com os pais, que devem ser os melhores exemplos. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. A informação no tempo certo. Utilidade pública para Paraitinga FM. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. Você está sintonizado na Associação Cultural para a Difusão das Tradições e Hábitos Luizense. Rádio Paraitinga, ZY1632, canal 290, em 105,9 MHz. Transmitindo para todo o município de São Luís do Paraitinga. Paraitinga FM, Rua Doutor Luiz Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro. Telefone 3671-2611. Rádio Paraitinga FM, fazendo valer os seus direitos, dando voz à comunidade luizense e praticando a cidadania. Se liga com a gente, Rádio 105,9. O seu ritmo tá na 105. Com certeza você tá na melhor. Paraitinga FM. Você tá ligado? Na rádio que toca o que você gosta. Paraitinga. Paraitinga FM e a hora certa. 12:56. FM na madrugada 105,9. Paraitinga FM 105.9. Anuncie na Rádio Paraitinga FM e faça uma São Luís melhor. Disque e agende uma visita 3671-2611 ou 91181706. Assim você aparece e assim você vende mais e melhor. May your days be merry and bright. Paraitinga, patrimônio brasileiro. Venha conhecer. A dor da saudade. Você está ligado na sua rádio 105.9 Paraitinga FM. Paraitinga FM e a hora certa. 1:16. Você está sintonizado na Associação Cultural para a Difusão das Tradições e Hábitos Luizense. Rádio Paraitinga, ZYU 632, canal 290, em 105,9 MHz. Transmitindo para todo o município de São Luís do Paraitinga. Paraitinga FM, Rua Doutor Luiz Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro. Telefone 3671-2611. Rádio Paraitinga FM, fazendo valer os seus direitos. Dando voz à comunidade luizense e praticando a cidadania. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. With a friend to call my own, I'll never 105,9. A sua rádio. Paraitinga FM. Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. Thank you. melhor música, a melhor programação. Paraitinga FM. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. If it's a dream, everything I want the world to be is now coming true. Say and life will always be La Vida en Rose. FM e a hora certa. 1:37. Você está ouvindo Paraitinga FM. Hey, did you happen to see the Thank you. informação no tempo certo. Utilidade pública Paraitinga FM. Nós, da Casa de Recuperação São Rafael, pedimos sua ajuda. Passamos por dificuldades e pedimos para você e sua família a doação de alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e de limpeza. Esse material você pode deixar na casa da Dona Terezinha do seu Neném Coringa, ali atrás da Igreja Matriz, na rua Monsenhor Inácio Gioia, número 32. A comunidade da Casa de Recuperação São Rafael agradece a sua importante colaboração. Que Deus lhes pague. Paraitinga FM, momento da cidadania. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. A informação no tempo certo. Utilidade pública Paraitinga FM. Você está ouvindo 105,9. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Você está sintonizado na Associação Cultural para a Difusão das Tradições e Hábitos Luizense. Rádio Paraitinga, ZYU 632, canal 290, em 105,9 MHz. Transmitindo para todo o município de São Luís do Paraitinga. Paraitinga FM, Rua Doutor Luiz Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro. Telefone 3671-2611. Rádio Paraitinga FM, fazendo valer os seus direitos. Dando voz à comunidade luizense e praticando a cidadania. Paraitinga FM na madrugada, 105,9.

Paraitinga FM e a hora certa. 1:57. Paraitinga FM é sucesso. Memories like the corners of my mind, misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another. Anuncie na Rádio Paraitinga FM e faça uma São Luís melhor. Disque e agende uma visita 3671-2611 ou 91181706. Assim você aparece e assim você vende mais e melhor. Thank you. Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. 105,9. Thank you.